Rádio CBN Grandes Lagos, FM 90,9 MHz. Rádio Difusora, ZYK 613, AM 630 kHz. Mirassol, Estúdio Auxiliar, Rua 15 de Novembro, São José do Rio Preto, São Paulo.